Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Hoje vamos conversar com o Sr. Padre António Freitas, assistente pastoral juvenil do Algarve. Vamos falar sobre as Jornadas Mundiais da Juventude que encerram hoje em Madrid. Sr. Padre António Freitas, antes de falar dos jovens, gostava que falasse um pouco da sua juventude de si. Como é que em jovem descobriu a sua vocação para sacerdote? Antes de mais, aproveitar também para saudar todos aqueles que nos escutam. A minha vocação, a vocação a Deus me chamou, fui descobrindo a partir dos 12 anos. E foi sobretudo através da minha catequista que um dia me colocou a questão se eu nunca tinha pensado em ir para o seminário. E eu que nessa altura nem fazia ideia o que era um seminário, nem tinha colocado nunca em questão ou como hipótese poder ser padre. E na altura a minha resposta foi negativa, foi não, nunca pensei nisso. E mais tarde, certamente Deus fez ficar aquela semente dentro de mim, e mais tarde acabei por me interrogar se não seria mesmo a vocação de sacerdote a que Deus me chamava. E também certamente movido pela proximidade com o meu parco, porque eu era acólito, era escuta, pertencia ao Concelho de Escutas, e tinha alguns amigos mais velhos no grupo de jovens, e portanto, envolvido neste ambiente, fui-me questionando. E aos 13 anos o meu parco encaminhou-me para o pré-seminário, e então depois, passado um ano, o padre Luís Gonzaga, que na altura orientava o pré-seminário, quis logo pôr essa questão aos meus pais, se podia me levar logo para o seminário aos 14 anos. E foi aí que comecei então esta caminhada, uma longa caminhada de cerca de 13 anos, 13, 14 anos, porque só vinha a ser ordenado sacerdote aos 26. Falando nos seus pais, como é que eles reagiram? Portanto, quando pensaram que ia para o seminário? O meu pai foi o que reagiu com a maior dificuldade. A minha mãe ficou... Eu não posso dizer que alguém tivesse reagido bem. Ficaram muito surpreendidos. Os meus pais iam à Eucaristia. Os meus irmãos já não frequentavam nada do âmbito religioso. E não sabiam que era sequer um seminário. Não tinham conhecimento sobre coisa alguma relacionada com as vocações. E o meu pai reagiu mal, porque sendo eu mais novo de três irmãos, era quase o primeiro a sair de casa. A minha mãe ficou surpreendida, mas os dois deixaram-me seguir, e sobretudo naquele ano em que fiz o pré-seminário foi um ano também positivo para eles, porque foram conhecendo a realidade, foram tirando algumas dúvidas, às vezes alguns preconceitos que se criam, e algo que também foi muito positivo para eles é que nesse entretanto fizeram o curso de Cristandade, e isso abriu-lhes por completo os horizontes da vida cristã e também do olhar de uma outra maneira à entrega de um filho a Deus e à vida sacerdotal. E aqueles seus colegas da escola, como é que eles reagiram? Com os meus colegas da escola foi uma sensação muito esquisita. Uns reagiram mal porque gozavam, sobretudo porque sou de uma terra onde, que é Albufeira, que é uma cidade grande onde já se perdeu muita identidade religiosa, onde a grande parte dos jovens não frequentam a igreja. Uns gozavam, mas outros apoiaram, ou seja, acharam interessante, era um passo diferente, era algo inédito, nunca tinham conhecido ninguém. E lembro-me que, apesar da surpresa, que foi para todos, quando eu comentava na escola que ia para padre e que queria ser padre, no fim, mesmo aqueles que anteriormente gozavam, no fim, lembro-me perfeitamente de fazer uma festa de despedida, e eu gostava, ia passar para o nono ano, despedi-me nessa altura dos colegas que quiseram fazer uma festa de despedida e trataram-me com todo o carinho e com toda a amizade. E ainda hoje, quer dizer, mantenho ligação a alguns. Aliás, algo curioso é ter em outubro último casado uma colega minha de escola desse tempo, e portanto vai acontecendo sempre esta ligação e vão permanecendo muitos deles ligados, mesmo apesar de cidades, estarmos de cidades diferentes. Padre António Freitas, sente que a vocação foi a coisa melhor que lhe podia ter acontecido? Sim, sem dúvida. Sem dúvida que Eu no outro dia comentava isto com um casal amigo. Foi a maior graça que Deus me podia ter dado. Foi no dom do vocábulo uma soma agreste. Revolavam-se ondas em maninhos, dedos, poupa seus cabelos, resíduos do ar. Dos degraus de laura tinta caía no móvel vazio, convocando farpas, chamando o telefone, matando baratas. A fúria crescia clamando vingança. Os degraus olhavam no quarto das danças. Nem ruas meninos brincando e laura na sala de espera, indo ao educar. Através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento, conversamos com o seu padre António Freitas, assistente da Pastoral Juvenil do Algarve. Estamos a falar sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, que encerram hoje em Madrid, com a presença do Santo Padre Bento XVI. Senhor Padre António Freitas, temos estado a falar da vocação, e sendo a vocação um caminho para ser feliz, por que haverá tão poucas vocações? Eu penso que uma das razões fundamentais da falta de vocações é também a falta de cristãos coerentes e com uma vida sólida de fé. Eu costumo muitas vezes dizer às minhas comunidades cristãs que nós não temos falta de vocações. Temos falta de famílias verdadeiramente cristãs. E se o houver, as vocações surgirão por acréscimo. Talvez falta também de comunidades em que os cristãos o vivam de uma maneira séria e coerente no dia-a-dia. E se viverem assim, como gente feliz, certamente os jovens, quer rapazes, quer raparigas, se entusiasmarão e poderão colocar em questão a própria vocação. Por isso eu penso que esta chamada crise de vocações não é outra coisa senão, na sua base, a crise de fé que o mundo, sobretudo o mundo ocidental, vive e as comunidades que outrora foram a origem de outras, ao longo dos séculos, hoje vivem esta crise de fé. E daí esta crise de vocações. Pois, eu também sou da mesma opinião. Eu penso que o grande problema é, de facto, nas famílias, não é? Às vezes, como se pretende dizer, que é por este motivo ou por aquele... Essencialmente, é de facto, o problema está nas famílias. Quando as famílias se consciencializarem que ter um sacerdote na família é a coisa melhor que lhes pode acontecer a eles e também ao sacerdote, eu penso que temos tudo preparadinho para ter muitas vocações. Agora, enquanto não chegar esse dia, esse ponto, vai ser difícil. Exato, até porque às vezes é impressionante como acontece em rapazes que colocam, que é mais habitual a ver os rapazes do que as raparigas, mas os rapazes colocam a sua vocação em questão, das próprias famílias cristãs haver um certo receio e muitas mães ou pais dizer: ah, meu filho não, mas porque o meu filho tinha pensado outras coisas para eles. Quer dizer, às vezes são os próprios cristãos que fecham as portas à vocação dos seus filhos ou dos seus netos. E por isso é que eu digo, a crise de vocações não existe. O que existe, sobretudo, é uma crise de fé a nível das comunidades cristãs e a nível das famílias, que depois vai ter outras consequências, tal como as vocações. Padre António Freitas, há quem afirme que a última exortação apostólica de 2016 é um dos documentos mais importantes das últimas décadas. Eu não tenho conhecimento, não sei teologia, portanto não posso afirmar. O que é que acha desta última exortação? Ela é extraordinária porque, embora eu não consiga ver no aspecto teológico, mas vejo que ela tem, de facto, imensas propostas, não só para os sacerdotes, mas também para os leigos, para qualquer pessoa. Eu penso que esta encíclica, de facto, consegue levar muito mais longe aquilo que o próprio Concílio Vaticano II quis realçar na palavra. Sempre foi algo que nos últimos 400 anos nos separou e nos distinguiu dos protestantes, que eles davam um realce fundamental à palavra de Deus, enquanto nós, as comunidades católicas, pois davam sobretudo aos sacramentos. E a Igreja, ultimamente, por vezes cai muito nisso, de viver dos ritos, de viver dos sacramentos, que são fundamentais, não está em questão. Mas a palavra de Deus abre-nos para uma outra perspectiva de relação com o nosso Deus. E de mostrar que uma palavra é fundamental, é essencial no confronto com a nossa vida, no criar consciência, como um farol que nos encaminha, que nos orienta. E que ao lermos a palavra de Deus não estamos a ler um outro livro qualquer, estamos a relacionar-nos com o nosso Deus. E eu penso que isso é uma das coisas mais belas que o Papa, de um modo extraordinário, nos apresenta. É que relacionar-nos com a palavra de Deus é relacionar-nos com Deus. Lermos a palavra de Deus é lermos a comunicação de Deus a cada um de nós. Abrirmos o nosso coração à palavra de Deus, à Sagrada Escritura, é deixar que Deus fale, nos transforme, nos recrie, nos conduza. E esta encíclica, esta exortação, veio-nos mostrar isto, de como é fundamental a palavra de Deus e realçarmos mais a palavra de Deus para que, lá está, os ritos ganhem sentido. Os ritos são coisas vazias, são coisas sem qualquer sentido para a nossa vida, sem qualquer consequência objetiva na nossa vida. Bento XVI sugeria há poucos dias a todos que fôssemos para férias, mas que não deixássemos levar a Sagrada Escritura, não deixássemos levar a Bíblia, porque realmente é extraordinário. É engraçado que ele próprio dizia se tivesse que ir para uma ilha, só levaria dois livros, a Bíblia e as Confissões de Santo Agostinho. Mostrando isso, quer dizer, como é fundamental a Palavra de Deus na nossa vida. E se não tivermos a Palavra de Deus presente no nosso dia-a-dia, nós não temos a vida balizada naquilo que são os desígnios de Deus para cada homem, para cada mulher, e também tudo o que fazemos a nível religioso pode ter um cheiro a, digamos assim, a um certo vazio, a um certo ritualismo exterior que depois não tem consequências na nossa vida, porque é a palavra que traz essa consequência à nossa vida. Ao teu encontro. te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Te olhar, te tocar. Jovens e das jornadas, fazer pastoral juvenil é fácil ou difícil? É muito difícil, mas é muito desafiante. É difícil porque, eu digo muito difícil, porque nós temos uma realidade juvenil, naturalmente. Eu ainda sou jovem, mas há 10 anos tinha 18 anos. E olho para mim e para aqueles que estavam nos grupos de jovens da minha paróquia ou de outras comunidades onde como seminarista me inseri, e vejo que há uma diferença muito grande, quer a nível de maturidade, quer ao nível das relações afetivas, de amizade com a própria família, e sobretudo aqui, por exemplo, no Algarve, em que temos uma grande parte dos jovens que, quer para estudar, quer para trabalhar, vão para outras partes do país. E por isso se torna muito difícil trabalhar ou ter um trabalho contínuo com os jovens, porque facilmente e com alguma regularidade eles não estão a sair das comunidades e estão sempre a aparecer novos. E depois, porque a nossa realidade do Algarve também se prende muito com uma certa perda da identidade. Eu costumo dizer que o Algarve é uma espécie de Babilónia, onde entra tudo, onde tudo vale, onde os valores ficam muito esbatidos. E é muito difícil, às vezes, trabalhar no pastoral juvenil, porque os jovens estão seduzidos para muitíssima coisa. A exortação apostólica, que ainda há pouco falámos, diz num determinado ponto que quem dá formação aos jovens, para além da formação e do entretenimento, tem que lhe falar da vocação para que os jovens façam opções de vida, incluindo a consagração total. Eu não sei se Pronto, eu não sei, melhor, eu sei. Sei que há colegas seus que muitas vezes acho que passam demasiado tempo. Não, também não é, o problema também não é ser demasiado. É que andam muito pela rama, mas quer dizer, acho que têm um certo receio de falar da vocação aos jovens. O que acha disso? Nós aqui temos trabalhado um pouco nessa questão, embora exista a pastoral vocacional propriamente dita, como secretariado, como equipa própria na diocese, mas nós temos feito esse desafio e temos muitas vezes aproveitado quer os retiros, quer as jornadas diocesanas da juventude, ainda na última fizemos isso, e criámos uma espécie de pequenos fóruns, onde colocamos como dois dos temas desses fóruns, em que os jovens se inscreveram, uma que era, por exemplo, o namoro e o casamento, e outra a vida consagrada. Porque não temos que recear colocar isto. Eu olho para a minha vida e se não tivesse tido a ousadia da minha catequista a propor-me, eu se calhar hoje não seria padre e não teria encontrado este caminho de felicidade e esta graça de Deus. E nós temos procurado colocar sempre essa questão aos jovens, esse desafio, esse questionar a vida em todas as suas dimensões. E é fundamental que se coloque. É fundamental que nos retiros, que nas jornadas da juventude, que noutros momentos de encontro, se faça a reflexão sobre a que vocação somos chamados. E olhar todas as vocações como caminho de felicidade. Portanto, não ter medo de falar de Jesus aos jovens. Aliás, o responsável pelas jornadas de Espanha, o cardeal Roque Varela, referia isso há poucos dias, eu lia, que de facto ele dizia, portanto, não temos que ter receio, quer dizer, e não temos mais nada para apresentar aos jovens, a não ser Jesus Cristo. E é importante que se faça. Primeiro porque os jovens precisam, e segundo porque Jesus é pouco conhecido. E eu acho que é fundamental que o façamos por isto, porque além de nós não termos mais nada para apresentar, e desta ser a nossa única missão, às vezes o receio de que os jovens fujam porque somos muito diretos na apresentação da verdade de Jesus Cristo, esse receio, para eles ficarem, nós andamos pela rama, como há pouco dizia, mas depois mais tarde, porque eles não têm raízes, não têm bases sólidas, vão-se embora. E portanto é preferível confrontá-los o quanto antes com a verdade do Evangelho e com a pessoa de Jesus Cristo, do que ir tentando prendê-los por outras vias e por atividades e por jogos e por isto e por aquilo, mas depois mais tarde eles vão à sua vida e vão vazios, vão sem nada, porque nunca propusemos Jesus Cristo, porque achamos que se calhar era cedo, porque os podia afastar, porque poderia haver algum receio. Temos que propor. Esta é a nossa missão e quando não o fazemos estamos a falhar. Tu que dormes à noite na calçada do relento, numa cama de chuva com lençóis feitos de vento, tu que tens o Natal da solidão, do sofrimento, és meu irmão, amigo, és meu irmão. E tu que dormes só no pesadelo do ciúme, numa cama de raiva com lençóis feitos de lume, e sofres o Natal da solidão sem queixo, és meu irmão, amigo, és meu irmão. Natal é em dezembro, mas em maio pode ser. Natal é em setembro, é quando o homem quiser. Natal é quando nasce uma vida a amanhecer. Natal é sempre o fruto que há no ventre da mulher. Tu que inventas ternura e brinquedos para dar, tu que inventas bonecas e comboios do luar, e mentes ao teu filho por não os poderes comprar. És meu irmão, amigo, és meu irmão. E tu que vês na montra a tua fome que eu não sei, fatias de tristeza em cada alegre bolo rei, pões um sabor amargo em cada doce que eu comprei. És meu irmão, amigo, és meu irmão. Natal é em dezembro, mas em maio pode ser. Natal é em setembro, é quando o homem quiser. Natal é quando nasce uma vida a amanhecer. Natal é sempre o fruto que há no ventre da mulher. Para dar, tu que inventas bonecas e comboios de luar, e mentes ao teu filho por não os poderes comprar. És meu irmão, meu amigo, és meu irmão. E tu que vês na montra a tua fome que eu não sei, e és de tristeza em cada alegre boleiro, pões um sabor amargo em cada doce que eu comprei. És meu irmão, meu amigo, és meu irmão, és meu irmão. Estamos com as conversas em rede, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com o Sr. Padre António Freitas, responsável pelo Departamento da Juventude do Algarve. Também a falar sobre as Jornadas Mundiais da Juventude que encerram hoje em Madrid e onde se encontra o Santo Padre Bento XVI. Sr. Padre António Freitas, como responsável pela Pastoral Juvenil do Algarve, o que é que lhe dizem a si concretamente estas Jornadas de Madrid? Eu costumo dizer aos jovens e aos animadores, e sobretudo neste ano que fizemos de preparação intensa, que devemos olhar para esta jornada, e eu quero olhar assim, não só como um ponto de chegada, mas sobretudo como um ponto de partida. E isso é fundamental, porque se é como ponto de chegada, como uma meta, então não há mais nada. E não se leva nada da jornada, acabou tudo ali. E eu penso que agora começa uma verdadeira caminhada até à próxima jornada. E é assim que eu costumo olhar para as jornadas. Cada jornada é uma meta, mas cada jornada é um ponto de partida. E eu penso que esta jornada situada na Espanha, ou seja, na Europa, é uma prova de que temos que propor, e este Papa teve certamente essa visão, temos que propor de uma forma pública e mais aberta aos nossos jovens Jesus Cristo, como caminho de felicidade. Sobretudo numa Europa onde andamos um pouco todos sedentos de um sentido para a vida, de coisas concretas que nos conduzam, de valores, de raízes, de tradições que se foram perdendo e diluindo. E esta jornada penso que também tem sido e acaba por ser isso, uma proposta que nós, os jovens, os que participamos, queremos fazer a todos os outros jovens da Europa, concretamente em cada uma das nossas localidades. E por isso penso que esta jornada em Madrid acaba por ser este ponto de partida de que agora, saídos daqui, saídos destes dias de festa e deste ambiente de alegria, temos que ir para as nossas comunidades propor Jesus Cristo. O Papa nulo propôs, com os responsáveis da Igreja, anunciou-nos, alguém dissemos cristãos e de jovens cristãos, nós agora temos que partir daqui não com a sensação de que acabou e com o saudosismo, mas com um grande entusiasmo e com um desafio que nos é lançado, e agora ir levar àqueles que ficaram nas nossas comunidades, nas nossas terras e que não ouviram este anúncio. É então agora a altura de nós ir fazermos esse anúncio de Cristo ser a felicidade da nossa vida. Como Bento XVI disse em Colónia, a nossa felicidade tem um rosto e tem um nome, Jesus Cristo. Um colega seu dizia há poucos dias, isso é interessante, que as jornadas, depois não nos podemos esquecer que as jornadas têm um antes e têm um depois. De facto, é o que está a dizer. Nos anos anteriores, esteve em alguma jornada ou não? Estive em Colónia em 2005 e em Roma em 2000. De facto, duas jornadas bem assinaladas, não é? Sim, sim. As jornadas de Roma, foi o primeiro ano em que houve confissões, e aquilo foi uma loucura, não é? 2 mil sacerdotes a confessar, 13 tendas, constou-se que foram, que se começaram mais de 600 mil jovens. E as jornadas de colónia também, bem assinaladas, porque constou-me que ao fim do mês cerca de 2 mil jovens tinham dado conta da sua vocação ou para o sacerdócio, ou enfim, para a vida consagrada. Portanto, não há nenhuma que... As jornadas acabam por nos marcar, e eu recordo muito, e há pouco tempo dava este testemunho aos jovens da minha paróquia que vão à jornada. Roma marcou-me profundamente, e Roma foi um daqueles pontos onde eu decidi mais uma vez a minha vocação. Porque na altura eu estava para sair do seminário e tinha colocado essa questão ao reitor do seminário, por exemplo, e lembro-me que vim da jornada de Roma, decidi de continuar. Não, isto passa, a minha vida passa por aqui, eu não posso responder ao amor que Deus me tem de outra maneira, tenho que me entregar, tenho que me doar por Ele. E Roma marcou profundamente, quer dizer, foi uma jornada extraordinária. Depois Colónia também, porque foi a primeira jornada de Bento XVI, estava tudo receoso das jornadas, e o Papa vem frisar a importância das jornadas mundiais na vida da Igreja e vem dizer isto, que as jornadas foram uma visão profética de João Paulo II e que é absolutamente necessário a realização das jornadas. E eu vejo também agora, Bento XVI, que inclusivamente falando do sacramento da reconciliação, que se propôs ele próprio confessar em Madrid, como ele vai fazer. Eu estarei também a confessar pela primeira vez em jornadas no Parque do Retiro, em Madrid, e que nos mostra como é preciso anunciar e propor aos jovens também este caminho de reconciliação, de revisão de vida, de nos encontrarmos com o amor e com o perdão de Deus, ou seja, de mostrarmos uma Igreja que é rosto do amor de Deus, e não só uma Igreja que impõe normas, que impõe regras, mas uma Igreja que sobretudo propõe o amor de Deus, que naturalmente exige de nós uma correspondência. Pois, há quem diga que a festa do perdão, como lhe chamam, não é? Que em Madrid vai ser, se calhar, das coisas mais interessantes. E é significativo o que está a dizer em relação ao Papa. Ele tem uma agenda tão sobrecarregada, não é? E que, apesar de tudo, vai confessar. Certamente, segundo aquele princípio, que o sacerdote não está dispensado. Nem da Eucaristia, nem da confissão. Inspirados na palavra de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tiver ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos do mal. Amém. Em relação à escolha do país, certamente que isto não é feito ao acaso. É certamente para dar testemunho aos jovens e à sociedade desse país de que, no fundo, há muita coisa boa, apesar de vermos muita coisa que não é boa, mas há muita coisa boa. Será assim? Eu penso que sim. Penso que, sobretudo, o Papa, e está implícito na escolha do seu próprio nome como Bento, e Bento, padroeiro da Europa, evangelizador da Europa, e o Papa tem um grande cuidado, e tem-se notado isso ao longo do pontificado, deste cuidado pela Europa. Não de que a Europa seja a primeira, mas de uma Europa que tem que regressar às origens, tem que renovar a sua abertura a Cristo. E lá está a nova evangelização, que agora vai ser tema do Sínodo dos Bispos, a começar dentro de poucos meses. E penso que esta jornada em Madrid, numa Espanha que também tem vindo aos poucos a secularizar-se, é o sinal disso, de um Papa que quer abanar esta Europa, que quer fazer uma Europa acordar, que sem Deus a Europa não é aquilo a que foi chamada, que sem Deus a Europa perde a sua identidade, perde o seu ânimo, perde a sua linha orientadora, não consegue propor nada. E nós temos estado a viver, permitam-me dizer assim, na pele, isso mesmo. Uma Europa que, nos valores, quer sociais, quer morais, quer económicos, se afastou de Deus, e estão aí as consequências, à vista. Estão aí a nível económico, a nível social, a nível moral. A Europa sofre isso. Sofre as consequências de se ter afastado de Deus e, sobretudo, de se envergonhar de dizer que é cristã. As consequências estão aí à vista e eu penso que esta vinda da jornada de Sydney numa outra ponta do mundo para a Europa novamente é isto, que é preciso evangelizar novamente a Europa, é preciso abanar, é preciso acordar mesmo as comunidades cristãs, que embora sendo cristãs às vezes estão adormecidas, às vezes estão acomodadas. E eu não me esqueço de uma expressão do Dom Carlos Azevedo que dizia uma vez que se Nosso Senhor Jesus Cristo fosse crucificado novamente, teria que acrescentar às 7 frases da cruz mais uma, que é em vez de estar tudo consumado, está tudo acomodado. E a Europa está assim um pouco, está tudo acomodado e é preciso desacomodar esta Europa. E penso que esta jornada na Europa significa também isso. É preciso desacomodar, é preciso abanar, é preciso revigorar este cristianismo europeu um pouco envelhecido e propor novamente a Europa no seu todo Jesus Cristo como centro da vida da Europa, como única salvação e libertação para o homem que vive um pouco amargurado e desorientado no seu dia-a-dia, sobretudo a juventude que cresce desorientada porque tudo se apresenta como verdade, como nada é verdade a não ser Jesus Cristo. Eu creio que a escolha também do Brasil para a próxima Jornada Mundial da Juventude também tem de facto em vista o mesmo, porque quanto no Brasil, no aspecto moral, também há muita coisa que começa, que está a chegar lá. Nós vimos que, de facto, há forças. O laicismo vai progredindo e muito no Brasil. E talvez aquilo também seja um abanão para os brasileiros. Eu penso que sim. Penso que, se calhar, o Brasil, e já se falava no Brasil quando acabou por vir para Madrid, até nessa altura, em 2008, falava-se do Brasil. E foi surpreendente Madrid, ninguém estaria à espera. E eu penso que esteve na origem desta escolha de Madrid, sobretudo a preocupação que o Papa tem pela Europa. Mas o Brasil, eu penso que estão duas coisas aqui em questão. Primeiro, o entusiasmo e a alegria com que aqueles que são cristãos o vivem no Brasil, porque são comunidades vivas, alegres e jovens, renovadas. Depois isto, o Brasil é uma mistura de espiritualidades, de seitas, de religiosidades. O Brasil está assim também um pouco, e se calhar toda a América do Sul vive assim um pouco esta mistura de religiosidades, de seitas, e é preciso redefinir outra vez o que é a Igreja e quem é Jesus Cristo, e apresentá-lo na verdade do que ele é. Talvez seja aí também a escolha do Brasil para a próxima Jornada da Juventude. Do lado de lá não dá para te ver. Do lado de lá não dá pra te encontrar. Do lado de lá não sou feliz. É perto de ti que quero estar. Do lado de cá vivo nas nuvens. Do lado de cá fico a levitar. Do lado de cá sonho contigo assim ficar. Eu sou feliz, eu sou feliz perto de ti. É bom estar. Eu sou feliz, eu sou feliz perto de ti. É bom estar. Do lado de cá não há problemas. Do lado de cá vão-se os dilemas. Do lado de cá já sou feliz. É tão bom. Amar, diz-me ao ouvido, diz. Eu sou feliz, eu sou feliz perto de ti. É bom estar. Vamos gritar ao mundo, eu sou tão feliz. Eu sou feliz, eu sou feliz perto de ti. É bom, é bom estar. Eu sou feliz, eu sou feliz perto de ti. É bom, é bom estar. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com o Sr. Padre António Freitas, responsável pelo Departamento da Juventude do Algarve. Estamos a falar das Jornadas Mundiais da Juventude que encerram hoje em Madrid. Sr. Padre António Freitas, os jovens vão estar, portanto, aliás, têm estado nestes dias com imensas atividades. De facto, pouco tempo lhes tem ficado certamente livre, porque catequeses, adoração, missas, filmes, via sacra, vocações testemunhais, confissões, exposições, debates, encontros, espetáculos, enfim, tudo isto é o mundo. Uhum. Não falando no futebol, com que vão acabar logo à noite as jornadas. Portanto, os jovens têm estado muito ocupados. Isso é bom, não é? Isso é muito positivo, porque as jornadas devem ser vistas e apresentadas como peregrinação. E não como passeio, não como turismo religioso. E o estarem ocupados em várias coisas permite alargar muito os horizontes. E parece que não nós, nas nossas paróquias, nas nossas dioceses, vivemos um pouco sempre do mesmo. E estarmos numa realidade com tantos jovens e com tanta oferta permite-nos alargar os horizontes, permite-nos trazer novas ideias, a revitalizar também a nossa fé. E vimos propor às nossas comunidades coisas novas. E por isso eu penso que é muito importante não deixá-los numa ocasião destas com o tempo demasiado livre. É importante que respirem, é importante que convivam com naturalidade, sem que seja imposto sempre atividades em todas as horas. Mas eu disse isto na preparação aos jovens: aproveitem cada instante, vivam com a intensidade de cada momento, visitem cada igreja, porque em cada igreja há espiritualidades diferentes. é-nos permitido conhecer a riqueza que a Igreja tem na sua diversidade. Porque cada um de nós se pode identificar com uma maneira diferente de conhecer, de amar e de louvar o Senhor e de receber dele o amor que ele nos tem. E por isso eu acho sempre muito positivo a riqueza que cada Jornada da Juventude nos oferece, o modo como preenche e coordena todo o tempo e o programa, porque permite aos jovens, sobretudo isto, receber com densidade e intensidade uma série de coisas que são maravilhas do amor de Deus por nós, através da nossa pequenez, da nossa fragilidade, mas também trazerem novas ideias, virem renovados, como quem passa por uma fonte onde bebe água, pronto para continuar a caminhada. E as jornadas é isso, eu diria que é uma fonte com imensas bicas, onde se pode beber água, e água sempre boa, para vir revigorados para as nossas comunidades, para as nossas dioceses. Madrid, fizeram a viagem direto ou tiveram uma passagem por outros locais. Eu sei que houve jovens, muitos jovens passaram por Fátima, outros passaram por Toledo, outros passaram por outros locais. No caso concreto aqui do Algarve, Exato. Nós tivemos a nossa realidade do Algarve prende-se com vários grupos. O grupo maior, dos 170 jovens, celebramos a Eucaristia no dia 15 à noite, na sede de Faro, com o nosso bispo. E porque o nosso bispo iria connosco de autocarro, acabamos por ir direto. Chegámos direto a Madrid, fizemos toda a viagem durante a noite. Houve outro grupo que, inserido no caminho neocatecumenal, foi fazer uma experiência de anúncio em Valência. E um outro grupo que foi pelas irmãs da Marquesa de Calcutá, que passaram por Lisboa. E portanto a realidade foi diferente, mas nós num primeiro tempo tivemos a pretensão de passar por uma terra de Espanha e aproveitar também para celebrar aí e anunciar o Evangelho nessa terra, mas depois, com a possibilidade do nosso bispo ir, o que é inédito, connosco de autocarro, quisemos aproveitar essa oportunidade e então acabámos por fazer a viagem direta, celebrando com ele e seguindo diretamente para Madrid na sua companhia. Os que estiveram em Valência foi que um dia, mais que um dia? Tiveram mais que um dia. Mais que um dia. Sim, sim. Tiveram, penso que 3, 4 dias em comunidades locais e ao longo desses dias foram para várias localidades e várias praças da própria terra propor e anunciar Jesus Cristo, fazer oração publicamente, mostrar, no fundo, mostrar e manifestar a sua fé e apresentar Cristo como a felicidade para o coração humano. Pronto, isto também é muito importante, não é? Este para o testemunho que dão. Exatamente. E depois, porque também esta paragem, como alguém dizia, também ajuda a preparar itinerário, não há dúvida. Exatamente. Portanto, tudo isto é bom. Olá, cegonha, gosto de ti. Há quanto tempo te não vi por aí? Nem teus ninhos nos telhados, nem as asas pelo céu. Olá, cegonha, o que aconteceu? Ainda me lembro de ouvir dizer que tudo longe os bebés vinhas trazer. Mas os homens vão crescendo e as cegonhas a morrer. Ainda me lembro, não pode ser. Adeus, cegonha, tu vais voar e a gente sonha. É bom sonhar no teu destino por nós traçado. Leva o menino que é pequenino, toma cuidado. Adeus, cegonha, adeus, lembranças. A gente sonha como crianças. Faz outro ninho cruzando os céus. Vai de mansinho, mas pelo caminho diz-nos adeus. Bebês vinhas trazer. Mas os homens vão crescendo e as cegonhas a morrer. Ainda me lembro, não pode ser. Adeus, cegonha, tu vais voar e a gente sonha. É bom sonhar traçado. Leva o menino que é pequenino, toma cuidado. Adeus, cegonha, adeus, lembranças. E a gente sonha como crianças. Faz outro ninho cruzando os céus. vai de mansinho, mas pelo caminho diz-nos adeus. Leva um menino, diz-nos adeus. O nosso tempo está a chegar ao fim. Pedi ao senhor Padre António Freitas, se entender, dizer assim mais alguma coisa sobre as jornadas que vão encerrar hoje, pois faça favor. Aquilo que me apraz dizer, sobretudo, é que as jornadas é sempre um momento profundo de encontro com o nosso Deus e sobretudo, de experimentarmos a alegria de sermos jovens e sermos cristãos. E, sobretudo, experimentarmos que não é impossível e não é contraditório sermos jovens e sermos cristãos e felizes. Porque às vezes se pensa isto, que ser jovem e ser cristão são coisas antagónicas. Que não podemos ser jovens felizes se formos cristãos. Que não podemos ser jovens livres se formos cristãos. É mentira. Podemos, e a prova esteve nesta jornada que hoje encerra, de que fomos, ao longo desta semana e ao longo destes meses também de preparação, jovens cristãos, jovens livres, jovens felizes, e que queremos trazer para as nossas comunidades e levar agora este entusiasmo, esta alegria e propor a todos os jovens. E por isso eu também aproveito esta oportunidade para que, a caminho já da próxima Jornada da Juventude, que os que estão a ouvir, que aceitem este convite que o Papa nos faz de irmos ao encontro dele e ao encontro de Cristo na próxima Jornada da Juventude, que não tenhamos medo de dar este passo e de aproveitar esta experiência que é extraordinária. Esta é a minha terceira Jornada da Juventude e não me canso de as fazer, e apesar do cansaço, a alegria e o entusiasmo que se recebe é muito maior do que aquilo que se perde e que se gasta a nível físico. Nós gastamos, nós cansamos, mas a alegria e o entusiasmo que trazemos é enorme. E por isso, deixar esta mensagem de que ser jovem e ser cristão é um caminho de verdadeira felicidade, e que aqueles que querem ir à próxima jornada que se ponham já a caminho e que não percam tempo, porque é verdadeiramente um momento de encontro com Deus e um momento que nos relança na nossa própria vida, nós que fomos criados para a felicidade e para Deus. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.